Mata o lago, gramado, a natureza é quem manda aqui. Seu campus organiza tudo pra ver a gente feliz. Será que tudo isso é na verdade uma fábrica de saudades? Um sonho pra gente viver. E não tem mal nesse mundo que a gente não vai botar pra correr.